Uma canção foi proibida antes de ser canção de alguém. Numa gaveta foi escondida para não pertencer a ninguém. Mas hoje o tempo é mais verdade e não tem medo da canção que anda no campo e na cidade, livre com a voz da razão. A canção andou por aí, qual ave solta na manhã de primavera. A canção mais bela que eu vi, depois de tanto tempo à sua espera, todos nós iremos cantar. Aquela paz feita a canção da nossa vida. Não se conhece o autor, mas essa canção de amor nunca mais há de ser canção proibida. Mas hoje o tempo é mais verdade e não tem medo da canção que anda no campo e na cidade, livre com a voz da razão. A canção andou por aí, qual ave solta na manhã de primavera. A canção mais bela que eu vi, depois de tanto tempo à sua espera, todos nós iremos cantar. Aquela paz feita a canção da nossa vida. Não se conhece o autor, mas essa canção de amor nunca mais há de ser canção proibida. Ser canção proibida. Olha na voz e temos a sua voz.

deixaste de ser mim. Não deixei de ser quem era. Vivo a vida como dantes. Não tenho menos nem mais. E os dias passam bem. Há os dias que vão distante. E os dias passam bem. Há os dias que vão distante. Horas, minutos, instantes seguem a ordem austera. Ninguém se agarra à quimera do que destino encaminha. Pois por morrer não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha não acaba a primavera.